trouxe um novo propósito. Não tô aqui pra negócio. No Brasil, Jamaica, toque. A arte nasce nos destroços. Livre-arbítrio foi criado, inspirado em sabedoria. Microfone é profecia que introduz carnificina na mente maldosa. O jogo é meia veste prosa. Alma fosca amedrontada se transforma em corajosa quando busca a prova. Pra descobrir sua identidade, vira bomba neurológica em meia sagacidade. Dentro da cidade, vou contra monstros corrompidos em seus padrões de vida moderno e ao mesmo tempo antigo. Com corações carregados em puro menosprezo, mesmo sem culpa nesse mundo, sei que somos presos. Favela, gueto, viela, só muda o endereço. A geração avança, problemas os mesmos. Onde está a humildade que as pessoas dizem que tem? De resposta, só conto 10 pessoas em 600. Zero em margem de erro, mora em ruas do gueto, vive em seu devaneio. Quer ser mais que o parceiro, mundo pequeno que pensa que cabe somente sua cabeça. Ingressar nessa vida é o bastante para que enlouqueça minha mente pensante. Vimos banho de sangue, grande inferno de Dante. Polícia versus criminoso, São Paulo marcante. 2012 sobrou balas, maldito quem dispara na cara. Não sobra alma, mundo frio das armas. Um simples fato, violência ou simplesmente o troco da vida injusta, sobra fogo, falta consciência. Mas não somente do subúrbio, governantes encobrem suas podridões. Um grande sobretudo, de sul nas ruas da quebrada, portando meu fone. Vira estratégia o meu relato no país da fome. Em um beat encorpado nos altos compressores, retrata causa e consequência e seus reais fatores. De toda parte afetada somos os locutores. Receita, benefício, a cura de onde havia dores. Os invasores, mercenário com plano perfeito, causando impacto em seu colateral efeito. E é sem defeito como peças mal feitas. Eu sei que muitos não aceitam meu raciocínio nas letras. É venenoso tipo serpentinagem, pleno Saara, estilo Rambo e sua faca. Atmosfera e a águia, Chapolin e a marreta, a mão destra e a esquerda, o caderno na caneta, o baseado e a seda. Mentalidade urbana propagando aprendizado. Somos discípulos do rap estruturado. Arquitetos terroristas seguindo com a estratégia certa. Mentes pensantes em meio à nova era. Mentalidade urbana propagando aprendizado. Somos discípulos do rap estruturado. Arquitetos terroristas seguindo com a estratégia certa. Mentes pensantes em meio à nova era. Intensamente traz no seu componente o princípio ativo, entorpecente no verso com termo alto evolutivo, não apelativo, dando sequência no rap sem venda na vista. Às vezes a realidade me força, escrita de islamista. Arquitetos terroristas, hip hop, traçando o meu caminho e aperfeiçoando diferentes golpes. As barreiras não serão resumo do meu pesadelo. Ferrarei a face do sistema com esses cotovelos. Tô em outra fase, minha fábrica mental produz a expressão do rejeitado, observado de capuz. Experiência trágica, mais produtiva, transforma crítica tendenciosa em um arsenal de rima construtiva que massacra, destrói, espanca, causa rompimento no desconforto que aparece a todo momento. Mente calejada, acostumada com a pressão do ataque imediato e nas trincheiras delinquente. Devasto personagens submundanos, acendendo os candelabros da cultura extrema. Sem demagogia nessa cena eu sigo como espectador, eu fico na observação, presenciando a discussão da ilusão com a competição. Falta de noção, sinceramente aquilo encosta. Sou mais a chave da contribuição e outra proposta. Acesso livre, mundo subterrâneo é meu abrigo. Raciocínio aberto, separando o joio do trigo. Realidade, verdade aplicado, uma dose elevada. Teoria na prática, o principiante não entende nada. Eu chuto balde e cuspo enigmas na arena. O meu esquema é sério, estilo uma gangrena, cena extrema. Rapper do gueto em ação, arquitetando o terrorismo a bordo deste avião. Desmotivação tá fora de cogitação. Superação é a força que retira várias toneladas do chão. Propagação da mente em outro patamar. Estúdio casa mata, conservando o rap que te faz pensar. Mentalidade urbana propagando aprendizado. Somos discípulos do rap estruturado. Arquitetos terroristas seguindo com a estratégia certa. Mentes pensantes em meio à nova era. Mentalidade urbana propagando aprendizado. Somos discípulos do rap estruturado. Arquitetos terroristas seguindo com a estratégia certa. Mentes pensantes em meio à nova era.